se eu encostar no camarote, ela querer tocar os... Baile de favela, clima, clima de favela, é vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, da tia tia cadela. Baile de favela, clima, clima de favela, é vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, da tia tia cadela. Vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, da tia tia cadela. Vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, da tia tia cadela. Baile de favela, clima, clima de favela, é vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, da tia tia cadela. DJ Almeida acaba com as piranha. O DJ Almeida acaba com as piranha. Só puxão de cabelo, só tapa na xerequinha. Só tapa na, tapa na, tapa na, tapa na xerequinha. Só tapa na, tapa na, tapa na, tapa na xerequinha. Só tapa na, tapa na, tapa na, tapa na xerequinha. O DJ Almeida acaba com as piranha. O DJ Almeida acaba com as piranha. Popozão. Ai meu Deus, fico maluco. Vou parando atrás dela e fazendo vucu vucu vucu vucu vucu vucu vucu vucu vucu vucu vucu vucu vucu vucu vucu vucu vucu. Ela rebola o popozão. Ai meu Deus, fico maluco. Vou parando atrás dela e fazendo vucu vucu vucu vucu vucu vucu. Baile de favela, clima, clima de favela, é vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, da tia tia cadela. Baile de favela, clima, clima de favela, é vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, da tia tia cadela. Vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, da tia tia cadela. Vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, da tia tia cadela. Baile de favela, clima, clima de favela, é vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, da tia tia cadela. Mandou tu ser gostosa, ainda ser braba na mamada. Ninguém mandou tu ser gostosa, ainda ser braba na mamada. Tomou desavisada, deitada na cara. Tomou desavisada, deitada na cara. Meteu no Heróis com flash que eu tava gravando vídeo. Porra, cara, mó vacilo, hein? Vai puxar isso mesmo? Mó mancada, vou te bloquear. Calma, bebê, tá no melhor desafio. Calma, calma, respira. Relaxa, novinho. Calma, calma, respira. Tá no melhor exame. Tô com boa desavisada, deitada na cama. Tô com boa desavisada, deitada na cama. Meteu no Heróis com flash que eu tava gravando vídeo. Porra, cara, mó vacilo. Calma, bebê, tá no melhor exame. Calma, bebê, tá no melhor exame. Calma, bebê, tá no melhor exame. Calma, calma, respira, relaxa, novinha. Calma, respira, relaxa, novinha. Antes de eu empurrar, eu vou chupar sua bucetinha. Antes de eu empurrar, eu vou chupar sua bucetinha. Calma, calma, respira, relaxa, novinha. Marquinhos, Marquinhos WF, o brabo de PH. Ó. Aspa, aspa, facinho, vai, vai. Dança mais que o Michael Jackson. Ela vai de frente, ela vai de cor. Ela vai de frente, ela vai de cor. Ela vai de frente, ela vai de cor. Vapu, vapu, bobota. Ela vai de frente, ela vai de cor. Ela vai de frente, ela vai de cor. Ela vai de frente, ela vai de cor. Vapu, vapu, bobota. Ela vai de frente, ela vai de cor. Ela vai de frente, ela vai de cor. Rebola, rebola, rebolando sem parar. Senta pro mano Pedrinho, senta pro mano LK. Ela vai de frente, ela vai de cor. Ela vai de frente, ela vai de cor. Rebola, rebola, rebola, rebola, rebolando sem parar. Senta pro mano Pedrinho, senta pro mano LK. Senta pro mano Pedrinho, senta pro mano LK. Raspa, só no facinho, vai, vai, vai, vai. Dança mais que o Michael Jackson. Ela vai de frente, ela vai de cor. Ela vai de frente, ela vai de cor. Ela vai de frente, ela vai de cor. Vapu, vapu, bobota. Ela vai de frente, ela vai de cor. Ela vai de frente, ela vai de cor. Ela vai de frente, ela vai de cor. Vapu, vapu, bobota. Ela vai de frente, ela vai de cor. Ela vai de frente, ela vai de cor. Rebola, rebola, rebola, rebolando sem parar. Senta pro mano Pedrinho, senta pro mano LK. Ela vai de frente, ela vai de cor. Ela vai de frente, ela vai de cor. Rebola, rebola, rebola, rebola, rebolando sem parar. Senta pro mano Pedrinho, senta pro mano LK. Senta pro mano Pedrinho, senta pro mano LK. Chama o Frog. Subiu aqui no morro pra correr perigo. Disse que ela se amarra em bandido. Vou te apresentar minha Glock de 30 tiros. Duvido, garota, você não fica comigo. Sarra no caixota no bico. Ela gostou do meu estilo. Pegada de malvado e o chama rostinho de menino. Sarra no caixota no bico. Ela gostou do meu estilo. Pegada de malvado e o chama rostinho o de menino. Sarra no caixota no bico. Ela gostou do meu estilo. Pegada de malvado e o chama rostinho o de menino. Te apresento meus amigos. Hoje tu vai correr perigo. Pegada de malvado e o chama rostinho o de menino. Frog. Subiu aqui no morro pra correr perigo. Disse que ela se amarra em bandido. Vou te apresentar minha Glock de 30 tiros. Duvido, garota, você não fica comigo. Sarra no caixota no bico. Ela gostou do meu estilo. Pegada de malvado e o chama rostinho o de menino. Sarra no caixota no bico. Ela gostou do meu estilo. Pegada de malvado e o chama rostinho o de menino. Sarra no caixota no bico. Ela gostou do meu estilo. Pegada de malvado e o chama rostinho o de menino. Te apresento meus amigos. Hoje tu vai correr perigo. Pegada de malvado e o rostinho de menino. Na falta de amor e carinho, chama o Frog. Que ele dá um jeitinho. Que ele dá um jeitinho. Na barriga teu filho já morre. Todo mundo sabe que eu acabo com a mano. Na quebrada teu filho, eu fui dela. Já fica avisada que esse é o procedimento. Todo instigador na cor menor do movimento. Já fica avisada que esse é o procedimento. Todo instigador na cor menor do movimento. Bolado de Glock com a cintura quadrada. Com a tcheca molhada, ela senta no trem. Fala, ela senta no trem. Fala, ela senta no trem. Fala, ela senta. Na Glock rachada, ela senta no trem. Bala, ela senta no trem. Bala, trem, bala. Na Glock rachada, bolando de Glock. Com a cintura quadrada, cadê com a molhada. Ela senta no trem. Bala, ela senta no trem. Bala, ela senta no trem. Bala, ela senta no trem. Bala, na Glock rachada. Já fica que isso é o procedimento. Toda instigadona com o menor do movimento. Já fica avisada, que isso é o procedimento. Toda instigadona com o menor do movimento. Bolado de clock com a cintura quadrada, com a tcheca molhada. Ela senta no trem, para ela senta no trem, para ela senta no trem, para ela senta no trem. Na Glock rachada, ela senta no trem, bala, ela senta no trem, bala, trem, bala. Na Glock rachada, bolando de Glock, com a cintura quadrada, caixa com a molhada, ela senta no trem, bala, ela senta no trem, bala, ela senta no trem, bala, ela senta no trem, bala. Na Glock rachada, foi no baile de favela que eu vi ela jogando rabetão pro ar. Foi no baile do Mandela que eu vi ela jogar devagar pra provocar. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota a mão no chão, chão. O FOP vai te dar catucadão. Bota, bota a mão no chão, chão. O Cardoso vai te botar com pressão, pressão. Bota, bota a mão no chão, chão. O FOP vai te dar catucadão, dão, dão. Bota a mão no chão, chão. O Cardoso vai te botar, bota, bota, bota, bota, bota, com pressão, dão. Bota a mão no chão, chão. Chão, empinei esse rabetão. Tão, tão, tá gostosão. Sarra na peça de montão. Bota a mão no chão, chão. O FOP vai te dar catucadão. Tão, bota, bota a mão no chão, chão. O Cardoso vai te botar com pressão. Bota, bota com pressão. Bota a mão no chão, chão. O FOP vai te dar catucadão, catucadão, catucadão. Bota a mão no chão, chão. O Cardoso vai te botar com pressão, pressão. Bota a mão no chão, chão, chão. Empinei esse rabetão, tão, tão. Tá gostosão. Sarra na peça de montão. Ah, ah. Acelerou meu coração, tchati, olha pra ela, acelerou meu coração. Então toma catucadão, catucada no bucetão. Então toma catucadão, catucada no bucetão. Dá tapa na cara, dá uma catucada, catuca safada, nós empurra na tchuca, puxa na nuca. Dá tapa na cara, dá tapa na bunda, nós empurra na tchuca, puxa na nuca. Dá tapa na cara, dá tapa na bunda, nós empurra na tchuca, puxa na nuca. Dá tapa na cara, dá tapa na bunda, nós empurra na tchuca, puxa na nuca. Dá tapa na cara, dá tapa na bunda, nós empurra na tchuca, puxa na nuca. Dá tapa na cara, dá tapa na bunda. Só de olhar pra ela, acelera meu coração. Só de olhar pra ela, acelera. Hoje vai pular na bala, vai e pula na bala, vem e pula na bala, vai e pula na bala, sua bandida, sua safada, vai e pula na bala, vem e pula na bala, vai e pula na bala, sua bandida, sua safada, vai e pula na bala, vem e pula na bala, vai e pula na bala, sua bandida, sua safada, vai e pula na bala, vem e pula na bala, vai e pula na bala. Vai e pula na bala, sua bandida.